Somebody put a flag. We're on the 7th and 9th. Guará 1-8, ready to copy. Copy, Guará 1. Guará 1-8, clear to Brasilia, flight level 260 via Upper Zulu 17, arbor departure with Eleza transition. Takeoff from runway 10 right turn, departure frequency 120.8, spot 5053, read back. Read back, correct. Call ready for startup. Roger. Cleared for startup for taxi call tower 118.95. Juliette Serra decolou agora ao Zulu 4. Mantenha o corredor axé e chama o controle 120.8. Axé 1208 ao controle, hotel Juliette Serra. Quatro decolou 39, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Decolou de Salvador para Maraty. Estou direto do Manati, na escuta do controle, o hotel Juliette Serra. Estou direto no Manati, sua escuta, o Serra. Salvador, bom dia, é o Azul 4234. 4234, contato radar, vigilância, direto do Jamo, 3570. Esquerda para de Jamo, Azul. Para cargo 6570, passa 160, chama centro Recife, frequência 12685, bom dia. 3085, bom dia. Sr. Juliette Serra, que nós vamos ler 0125, Serra. 0125, Serra. Não, no 7. Ono 649, livre de decolagem pista no 0, vento 150 graus, 179. Livre de decolagem 649. Para o táxi, vamos 759, temos 177 a bordo, alternando Galeão, 3:50. Voo no 649, decolou os 41, controle agora 1208, bom voo. 208, 649. Azul 41. Salvador, bom dia, gol 1649. 349, um bom dia, contato radar na decolagem. Sobe 360, após 2.000 pés, voa Leda, no 649. 2.000 Leda subindo para o 360, 649. Salvador, muito bom dia, Azul 4981, Bahia, cruzando 270. Azul 4981, contato radar para a Bode, desce para 4.000 pés, 1.015, voa pelo Azul 4981. Direto para pelo, pode confirmar o altitude? Oxman 1000, Félix Azul 4981. Tá difícil de ver, pode repetir a altitude para o 4981. 4000 pés. Ah, tem aqui 4000 pés, obrigado. Está na cabeceira, alinhado e pronto, Alfa Tango Tango. O 2783, informamos que Conquista está fechado devido a nevoeiro. Aguarde, vamos verificar. Última atualização da situação. Ah, ciente, a gente teve uma informação da empresa que parece que teve uma publicação, que parece que melhorou. Mas tá ok, então a gente está no aguardo aqui para a cópia da autorização. Só um minuto, vamos confirmar. Tango de Abrava, prossiga. Posso para ingresso? Commodore Tower, Guara 1-8. Guara 1-8, go ahead. Ready for taxi, VIP, Abram. Biotex call on intersection runway 10, Guara 1-8. Through call intersection, Guara 1-8. São 2,6 decimal 85, do 4234. 254, confirmando as frequências, por favor. São 2,6 decimal 85, do 4234. 2,6, até logo. Sideral 9970, pronto para o feedback e acionamento. Sideral 9970, autoridade, chama para o táxi. Chama para o táxi, Sideral 9970. Position Guara 1-8. O 759 decolou agora os 46, controle 120, decimal 8. Confirmando 1208. 1759. Controle, boa tarde, bom dia, eu vou 1759. Chegou no 759, contado o radar na decolagem, pós 2 mil pés, direto Leda, Sócrates 360, 759. 2 mil pés, direto Leda, 1759, para o 360. Barro Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, prossiga da presente condição de visuais de frequência livre, serviço radar encerrado, bom dia. Bom, no 649, passa 1,60, chama centro Recife, frequência 133, decimal 25, bom dia. 3325, 649, obrigado. Chame 2-5. Hotel Rio Monoito, esse manobre 5 com voo. Para o Anate, continue o táxi, vai o runway 10. Call, line up, and ready for takeoff, para o Anate. Negative takeoff. Report, ready for takeoff, ok? Line up and ready for takeoff. Ok, we'll report. Nitro da Fox, autorizado ingresso, reporta a cabeceira e entrou. Ah, firmo, Serra Novembro, Alfa Vitor. Chamaré que estão para autorização. Graças. Gente. Boa dia, 07, bom dia, prossiga. Confirma o comandante? Eduardo. Virão 07, estão prontos para a decolagem? Já presente, então, cumprou a sua, autorizado. O vento agora 160 graus, com 07 nós, tem porta fora do solo. Alfa Tango Tango, decolou 48, controle no 208, bom voo. 208, grato. Dame de abraço, prossiga. Treinamento a critério, reporte para decolagem, dame de abraço. Zero na saída Lotar, Alfa Tango Tango. 090 na Lotar, Tango. Solo, Guardião, 07. É o Anate, stand by, take off. Vai, take off, agora é o Anate. Aliás, pronto, fica até fora. Guardião 07, decolou 52, agora controle em 120, décima 8. 1208. Tango India Bravo, decolagem por conta e risco, nenhum tráfego a informar, porta fora do solo, ajuste no 10 no 5. O Tango controle. Escuta. Fabi Mancini, 3 mil pés, Alfa Tango Tango. 3 mil Tango. Tango de Abraão pro Sul, confirma qual a intenção? Gente, reporta então final do Pátio 4 direto, Tango de Abraão. Tango de Abraão, prova. Tango Tango, controle liberado da restrição. Suba e mantém nível de voo 090. Tango. 090, Tango. Alfa Tango Tango, solicito nível 1190. E suba e mantém 1190, Alfa Tango Tango. Tango. Autoriza Motiva. Motiva para o voo 759. Paz, voa Leda no 759. Mano, Leda no 759. Torres, Salvador, bom dia, General 9, lá no 70, está pronto no ponto de espera da Mono Zero. General 9970, bom dia, mas é ponto de espera. Mantendo, 4, Bravo. Confirma a pose direto no pátio, também de Bravo, para ser. Já pôs a parada na catastrofe, já passou. Sente livre pouso no 7, vento no 60 graus, com 0612 de nós, também de Bravo. Bravo. Guarau no 8, livre de decolagem, um vento no 60 graus, com 7 nós. Guarau 8, tem cota. 140, chama agora a senha do Recife, frequência 33.25. 3325, 759. Bom dia, bom novo. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, hoje é 6312, cruzando 200. 312, bom dia, contato radar DS050, direto de TAP, 6312. 050, para o de TAP, hoje é 6312. 4981. É autorizado para 2.000 pés, altímetro 1.015. Após pelo Duna, livre elétrico, pistão no zero, reporta estabilizado, localizador, 4981. 2.015, pelo Duna, reportaria estabilizada, azul, 49088. Controle Salvador, Papatango, Vitor Hotel Fox, descida coral, passando no 1.207. Então, Vitor Hotel Fox, bom dia. Contato radar na decolagem, sobe 080, seta coral. Hotel Fox. Salvador, control, good morning, Guará 18. Guará 18. Good morning, too. Radio King Tech, establish on the departure. Climbing meeting level 260. When you pass 2,000 feet climbing, right turning, fly direct to a left. After 2,000 feet, right turning and direct to left, Guará 18. Afetivo. Gente, compre o perfil interior da, interior da saída, então? Positivo. Receba 3.000. Gente. Chama nessa para o posicionamento? Afirma o posicionamento correto. Grato 2223. Frequência livre. Geral 9970, livre decolagem, vento no 30 graus, 89. Iniciando decolagem, geral 9970. Sim, permanece. Planete, deve ser uma ideia. Seu Fox, razão de subida. Vista seu Fox, confirma. Razão que emprega na subida, Fox, trote. Quase 7 minutos. Confirma. Afirmo, confirmo 407 minutos, vista seu Fox. 417. Confirma 1208, cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chamará o 279, obrigado. Geral 9970, decolou 56, controle 12-08, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Geral 9970, decolou na sua escuta. Bom dia, contato radar, Geral 9970. Só para 340, após 2000, direto Jambo, Coimbra, direto Mombo, 9970. 340, após 2000, vai voar Mombo, Geral 9970. estabilizando LS azul 4981. 9812, beleza do externo, completa a aproximação final LS, torre 1895. 1895, obrigado, bom dia, azul 4981. Bom dia também. É o 07. Bajão 07, reporta as gravéis, efetua a sul 500 pés, altímetro 1015, Bajão 07. Controle de Tata Fox. Prossiga, Fox. Tata Fox, você está fazendo de via direita para o A250. 260. Quantas milhas o Vitor Hotel Fox, a aeronave no setor em que pretende fazer o desvio? 3 milhas nesse setor, nessa proa, viu, Tata Fox? Dr. Fox, informo que após o desvio deverá compulsoriamente retornar a coral. Por quê? Esse é Fox, através de situação, Guardião 07. Guardião 07, uma torre 1895, Guardião 07. 11895. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Ah, já na vertical de Piatã, intenção a pouso no Graé. Cântula presente, autorizado, direto parte do Graé, reportar na final. O ajuste é no 0 no 5. No 0 no 5, reportar na final, 7. Azul 4981, solo foi o 03, 12, 11. 211, boa. Solo Salvador, bom dia, azul 4981, livrou na pista. Bom dia, azul 4981, táxi de Alfa, repartente da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4981. Liberal 9970, passa 140, chama Recife, frequência 126, decimal 85. 1285, Sideral. Down Guarawan 8, passing 140, contact now Recife Center, frequency 128, decimal 8. Recife 128, Guarawan 8, 96. 96, Sil. 312 é o controle, reautorizado 2000 pés, altímetro 0015. Livre Duna, ILS pistão no 0, repórter estabilizado no lock. 312. 2000, Oceania 6302, escrito 050 etapa. Negativo, direto Duna, 2000. Direto Duna, então, está presente para 2000, Oceania 6302. Salvador, bom dia, de papá, papai, papai, porta da controlada, 7. 240. Gente, aguarde cópia. Aguardando, essa cópia. Eu sou 4981, táxi via Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 4981. É só pra serra, informa o pátio? Do Graé. Gente, já que tá pra Serra, autorizado, Serra Novembro Alfa Vitor, nível 240, saída Momo após DCT. Decola da 17, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5132, coteja. Autorizado, a bordo, confirma? 05 a bordo. 25 a bordo, altímetro 10 no 5, para o acionamento chame torre 18, decimal 95, bom voo. Obrigado. Sola, Santa Romeu, Sango de Abravo. Sango de Abravo, prossiga. E Salvador, para Lençóis, está aguardando o Lençóis, está com o seu bem de Sango. Gente, vamos ao pátio? Pátio, pátio. Como oposto, passando 8.500, subindo para 200, Charlie 402. Entrando agora a posição de 1 hora, 43 minutos. 1 hora, é. Não, não é esse tráfego armado. É um tráfego que dá 11 horas. 4 milhas, rumo oposto, passando agora 8.900 para nível 110. Brest Tango Zulu, good morning. Vai Amante, intercept Aman Arrival, report rate 50. Amante, Aman Arrival, report 50, geramento a critério, chama táxi, Samu de Abravo. Índia Bravo prossegue até a cabeceira ou decola do pátio? Gente, autorizado então o ingresso e decolagem da 17, o vento 160 graus com 9 nós. Eco Papá Serra, autorizado táxi, suporte para ingresso no cabeceiro no 7. Sente livre, sangue de abraço. Autorizado, janela 63 no 2. 63 no 2, ciente. 2 milhas do externo, chama a torre 1895, bom dia. 285, bom dia. Tango Índia Bravo decolou ao 09, agora no litoral sul, ingressando no Axé, farol de Itapuã, chama o controle no 208. Bom dia. Salvador, Xané, 63, Xané 2. 63, 12, check trem, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 189. Livre pouso, pois Xané, 63, Xané 2. Tá, reportará, tango de abraço. Sol Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol, Golf Tango Fox, pátio 3, na posição, 105. Gol no 095. É o gol, Golf Tango Fox. A posição 5 do 5 Lima do pátio 3. Consegue? Gente, prossiga. Autorização de reporte para o pátio principal, o gate 05, em coordenação com a Infraero. Gente, aguarde para o reboque. Que não aguarde. O esquema de uniforme. Uniforme autorizado Valença, no meio pé, corredor Axé, decola da 17, curva à direita, controle 120 decimal 8, aciona 0117. Proteja. Decima 8, confirma parte PLB. Gente, altímetro 10 no 5, cotejamento correto, tracionamento chama em torre 18, decima 9, 5, bom voo. Né, 6312, o solo foi o 59, corrigindo o 12, direito no 211. 121 à direita, né? 6312, obrigado. É, Eco Papá Serra, livre decolagem no 7, vento 160 graus com 07 nós. Esse é livre decolagem para o Eco Papá Serra. 312, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Jané 6302. Papa Serra decolou o Zuno 3, chamou controle agora no 20, decima 8, bom voo. Grato pelo serviço, Papa Serra. Passamos Tango controle, prossiga. Confere, mantenha o 90, chama agora Recife, frequência 126, decima 85, Alfa Tango Tango. Estado Duna para a final LS, questão no zero, o time permanece 1.500. Controle, bom dia, o Papa Serra decolou da 17, saída Momo. Papa Serra, bom dia, sobe 240, vigilância. 240, vigilância, com Papa Serra. Romeu Hotel Juliette Serra, direto para o Lojo Itapuã, reporta para a descida, mantenha-se visual. Papá Romeu Hotel Juliette Serra. Quando é Juliette, excelente. 2632, táxi a Juliette, portão 3. Ok, Juliette, para o 03, excelente, minha 3. Salvador, o azul 2783, pronto para puxa acionamento, faixa 3. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, azul 2783. Da Control, ready for descent, Juliette Negro. Tango Zulu, descend and maintain 3,000 feet, altimeter 1015. Descent to 3,000 feet, 1015, Juliette Negro. Controle, parada baixa, Tango Zulu. Olha, bravo, controle, tempo estimado de voo, confirme. Tango 50 da presença. Autoridade, chama para o táxi. Reportarão para o táxi 2123. O radar encerrado, bravo. Ah, obrigado, bom dia. Então, Fox quente, mantém o 00 na escuta do controle, Fox. Quem é esse de Fox, prossiga? Diz que Oscar Uniforme está autorizado até Papá, reporte para ingresso no set. Backside with not contact with distance low descending. Turn right heading 150. Watch 150, do not go. So, what's the limit, Juliet Angulo? Limit is the necessary spacing to avoid a crash involving you and the aircraft that is flying on your backside 10 miles descending. Okay, Watch 120 heading, Juliet Angulo. American 59, traveling 11,000 feet. Control 40 miles northwest. Descending and maintain 4,000 feet and man arrival to meter 1015. This is the 4th, 1015, American 59. Santos 304, Madrid de Estrela, chama a torre 1895. 3785. Só pode estar na chamatória 1785, graças até a volta azul 2785. Salvador, azul 2795, foi só 4 Lima, por 7 promessas. Fiz coordenação com a equipe de sala, para a saída da aeronave da companhia do pátio, autorizado para o feedback somente, para o táxi. Controle, pátio azul 2. American 239 is left at 12 o'clock, southwest direction, passing 5,900 feet descending. American 239. Altimetro 10 no 5, táxi via Apache, reparte através do portão 612, passarei 2223. Botaremos portão 612, 2223. Is that correct? By direct Luna position, descending 4,000 feet, American 2. Direct Luna 4,000 feet, American 2. 195, on vote. Via India, para a atmosfera de 1895, gráfico 2223. Serviço radar encerrado, mantenha 100, chama Helios, frequência 1201. Papa Tango, Vitor, até o foco. Juliette Serra, descida visual, chama a torre 1895. Sou em Salvador, muito bom dia, azul 2783, no ponto de espera pronto da 10. Azul 2783, bom dia, mantenha a ponto de espera do 10. Mantenha a posição, azul 2783. Salvador, Papa Romeu, Céu Juliette Serra. Céu Juliette Serra, prossiga. 1 minuto do farol de Itapuã, instruções para a ponto 97. Gente, o Céu Juliette Serra está presente. Está autorizado o cruzamento deste de aproximação da 10, porta na final da 17. Então, Juliette Serra, informa o tráfego decolando agora da 17, no corredor Axé, reporta visual comigo. Diz que, ó, só uniforme, só para informação, um helicóptero se aproximando do farol de Itapuã, livre decolagem agora 17, o vento no 60 graus, 179. Livre decolagem, uniforme. Então, 3304, solo 221, 2111 à direita. 211. Direita, 3304. Azul 2783, a linha mantém 10. A linha mantém na 10, azul 2783. Roger, that's American 229. Tu, na retaguarda, autorizado início do reboque, champanhe, graça, parte principal. Direita, afirmativo. Tomarei o ingresso do Pátio Espiritual. Alfa 3304 na Alfa. Alfa 3304, taxi Alfa, repartiente da Juliette. Alfa 3304, 3304. 010. Passaria 010, Juliette, ângulo. Dia, passaria 2223, na porta de espera, pronto. Passaria 2223, bom dia, mas eu posso esperar. Vai manter 2223. Isso que eu acho que o uniforme decolou os 23, agora direita no farol de Itapuã, chama o controle em 1208, bom voo. Direita farol de Itapuã, chamando a controle 128, grato, isso que eu acho que é uniforme. Controle Salvador, uísque, eu acho que uniforme decolado da 17. Eu acho que uniforme, controle visual 1 no meu pés, a porta através do farol, uniforme. Ou no meu pés, apontará através do farol, uísque, eu acho que uniforme. E o 2223 pode alinhar e manter? 2223 alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha no zero, 2223. Azul 2783, decolado agora os 26, controle 1208. Controle em 120, decimal 8, azul 2783, boa. Roger, Ryan 0500, Juliette down to blue. Controle de Salvador, muito bom dia, azul 2783, perfil da subida Arbor, na sua escuta. Azul 2783, ciente, contato radar na decolagem. Passa. Direct on Zulu, turn right, heading 070, clear for electric approach, maintain 3000 feet, report established. Right 070, clear on left, runway 10. Report completion of flight level, Juliette, turn to the low. Passaria 2223, livre decolagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 8-9. Livre decolagem 2223. Controle Salvador, bom dia, Rio 98 no Uno, cruzou 240 para 150, ciente da Índia. Rio 98 no Uno, controle, vigilância, desce 050 direto para a bordo. Já está na proa de bordo, desce para 050, na Mário, Rio 98 no Uno. 98 no Uno, corrijo, direto de TAP, 050. Direto de TAP 050, Rio 989. American 229er, Roger. Complete the last final approach, runway 10 and can taxi Salvador Tower at frequency 118.95. American 229er, we will complete the approach 118.95. Tango Zulu, complete the last final approach following a Boeing 757 Heavy at 12 o'clock, 8 miles. Roger, Roger, complete INS approach runway 10. Série Solos 27, controle agora no 208. Corrigindo no frequência livre. Passaria 2223, decolado ao 27, controle no 208, bom voo. 1208, grato. Bom dia, 2223. American 23, correction 229, clear to land 110, wind 140 degrees, 57 knots. Clear to land 10, American 229. em vigilância. Gente, 2223. Devido a informações, pode manter restrito 4.000? Ok, autorizado. Vai manter 4.000, 2223. 2783, voa Elefa na presença. Oh, foi pro 2223, voa Elefa? 7 para o azul, azul 2783. Azul 2783, pro dia Elefa na presente. Passando Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, sir. Juliette Tango Zulu, 5 miles to the altar marker. Are you established on the localizer and the glide loop? Yes, sir. Roger that. Understood. Full established the localizer. Now, please complete the final and contact over the tower for at least 18 this moment. Say Juliette Tango Zulu. Copy, proceed runway 10 and contact the tower 118.95. Juliette Tango Zulu. Paredo 2223, direto Elefa. Direto Elefa 2223. Tá, manter 4.000 ou tem quantos anos aqui? Se autorizado, sobe para o 180. Exato, 180, 2223. 180, 2223, manda Elefa. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 0121, corteja. 2-1. Controle 2-2-2-3. Possibilidade de vamos direto Quebec Victor 001? Não vai ser possível. Primeiro, pela razão de estar fora da área de controle de Salvador. Segundo, que há tráfego em sentido contrário orientado já para chegar à margem. Ok, grato, 2-2-2-3. Qual é o Golf Tango Fox informando o término do rebote? Muito obrigado, bom dia. Bom dia, frequência livre. Final 1. Request to cancel instrument flight plane and request visuals landing runway 17. Juliette Tango Zulu. Ok, Juliette Tango Zulu. Flight plane modified on 3-2. Call on final runway 17, 3-2. Base on your right. Here is base on right, runway 17, report on the final course approach, Juliette Tango Zulu. Azul 2796, linha mantendo zero. Ingresso ali, mantenha, azul 2796. Duna 1. A sua escuta para ser? Não, direto Duna 2000, pés 1015 está livre. Direto Duna 2000 com 1015, o Rio 9811. 8811. Passaredo 2223, sob mantém nível de voo 1-60. 1-60, 2223. Controle azul 2783. Liga. Pode curvar a esquerda aqui pro A242 e ficar a formação na saída? American 229, taxi Alpha, report before Juliet. Alpha, report before Juliet, American 229. Lado esquerdo. Ah, então eu vou manter a proa, o 2783. Final runway 17, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, clear to land runway 17, wind 150 degrees, 7 knots. Clear landing runway 17, Juliette Tango Zulu. Azul 2796, decolou 32, controle agora 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2796. 2796, controle, bom dia, sobe 190, direto Conde 2796. Você sobe, sai da Puca, subindo para 190. 2796, sobe 190, direto Conde, azul 2796. Agora sim, direto Conde da presente, acendendo para 190. American 329, approaching Juliet. American 229, taxi via Juliet, gate 11. Juliet, 11, American 229. Testing Zulu, grounded 33, confirm apron 5. Okay, on parking 3 frequency, the gate on Tabas. O 9811 está aproximando através de ITAP, livre, aproximação elétrica, pistão no zero, reporta estabilizado. Evadir, está livre, reportará estabilizado em NS190, Rio 9811. 2783, por determinação do centro, mantenha a proa até Alepa, após Alepa, voa Obidude após Obidude, conquista. Elefa, Obidude, após conquista. Vai manter o azul 2783. Tarei 2223, com instrução do centro de Recife. Elefa, após Elefa, Obidude, após Obidude, conquista. 2223. 2223, Elefa, Obidude, conquista. Mantenha o 960, 2223. Vai manter o 960, 2223. Controle 2223, possibilidade de vamos no nível 200? 2223, ciente, 200. 200, 2223. Taxa do 429, a bordo 64, 4 horas e 50, eu estou no Ribeirão Preto. 64 a bordo, altímetro 1005, taxi via Índia Alfa, no ponto de espera 1895, com voo. Taxi via Alfa, no ponto de espera 1895, com voo, azul 429.